E essa pra tocar os corações? É apaixonado. Quem não tem dinheiro, sofre de amor. Mandaram uma mensagem pra minha mulher, falando que a gente se beijou na rua. Ela acreditou e foi me perguntar, falou que tudo isso a culpa é minha e sua. Mas não fizemos nada pra dar essa confusão. Nós somos só amigos, não tem nada de paixão. Agora tão julgando a gente por aí. Quando é que essa história sobre a gente vai ter fim? E vai para onde esse assunto entre nós dois? Tão dizendo por aí que a gente tá ficando. Esse fake news, essa conversa indecente, desse jeito vai parar no fofocalizando. E vai para onde esse assunto entre nós dois? Tão dizendo por aí que a gente tá ficando. Esse fake news, essa conversa indecente, desse jeito vai parar no fofocalizando. Ô paixão, arrocha aí. FB Composições, o homem dos hits. Portal do Arrocha. Mas não fizemos nada pra dar essa confusão. Nós somos só amigos, não tem nada de paixão. Agora tô julgando a gente por aí. Quando é que essa história sobre a gente vai ter fim? E vai para onde esse assunto entre nós dois? Tão dizendo por aí que a gente está ficando. Esse fake news, essa conversa indecente, desse jeito vai parar no fofocalizando. E vai para onde esse assunto entre nós dois? Tão dizendo por aí que a gente está ficando. Esse fake news, essa conversa indecente, desse jeito vai parar no fofocalizando. Desse jeito vai parar no fofocalizando. Desse jeito vai parar no fofocalizando.